voltar um dia. Pode dar um toque lá na minha assessoria. Vai ver que pra você a minha agenda tá lotada. É que por isso o dia acaba. Se você ficar sem entender, dá um Google no meu nome que você vai ver. O cara que sofri agora é o rei da baladinha. E você tá aí sozinha. Cê me deixou no nosso casamento. E agora bate o arrependimento. Mas eu só tenho uma coisa pra dizer. Esse refrão é pra você. Chora, mas chora com força, que esse refrão é pra você. Puxei! Shut up!